andrecedesmoral.com.br. O Longe CDs, fugir do cavaco, Rune CDs vazio, andar até o Longe, é pra tocar no paredão, vai! Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho, vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho. Quem vive preso na gaiola é o passarinho, quem vive preso na gaiola é o passarinho. Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho, eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho. Quem vive preso na gaiola é o passarinho, quem vive preso na gaiola é o passarinho. Eu vou botar meu passarinho pra rua. Eu vou botar meu passarinho pra rua. Eu vou botar meu passarinho pra rua. Eu vou botar meu passarinho. E vem curtir com o vaqueiro, vem gatinha, vem mexer no balanço envolvente, eu quero ver você fazer. Vem curtir com o vaqueiro, vem gatinha, vem mexer no balanço envolvente, vai. Eu vou botar meu passarinho pra rua. Eu vou botar meu passarinho pra rua. Eu vou botar meu passarinho pra rua. Eu vou botar. Essa caranguejo, o Esporte Perto Brasil, patrocinador oficial do vaqueiro. Olha que eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho. Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do solinho. Quem vive preso na gaiola é o passarinho, quem vive preso na gaiola é o passarinho. Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho. Vou botar meu passarinho pra rua, eu vou botar. Vou meu passarinho pra rua, eu vou botar. Vou botar meu passarinho pra rua, eu vou botar. Vou botar meu passarinho pra. E vem curtir com vaqueiro, vem gatinha, vem mexer. Quero ver nesse balanço aí a galera enlouquecer. Vem curtir com o vaqueiro, vem gatinha, vem mexer. O balanço envolvente, eu quero ver você fazer. Vou botar meu passarinho pra rua. Botar meu passarinho pra rua. Eu vou botar meu passarinho pra rua. Eu vou soltar a Rianinha vai voar. Sony Corban e o grupo Corban com o vaqueiro. O caminhão de ferro, o Ninho Watson, André Cidiz, o moral de Isa Coara. Jôs Provança, carreta do Vadim. O Vadim do Paredão, você que escolhe. Ótica Estrela, para as Megatins, Perto Brás, Plata Gerson Amado Vale.